agitado de um oceano com sentimento feito de pedra. Lembrei por onde andei e minhas pegadas ficaram nas léguas do lado esquerdo do peito, um companheiro entristecido que às vezes se afoga em gemidos no infinito. Eu sempre fui convicto naquilo que acredito. Rimo o que eu vivo, não copio palavras de um livro lindo igual a velha estrada e o céu azul de outono, que me faz amar a cada verso que eu componho, porque o anjo da igreja me olha dessa forma. Vive me criticando e com resultado não se importa. Da mó revolta, lembra de lugares que passei sem você, só com Deus, lá as trevas derrotei. Gosta de ser notado, mas a honra Deus você se esquece. Quer honrar a todos e todos não honra nem a calça que veste. Talvez você se esquece, mas eu sou inteligente. Legitimamente quem precisa de remédio é doente. Sou descendente de uma família que nunca foi lembrada. Pra muitos o meu sobrenome, irmão, não vale nada. Como a lágrima que se afastou do meu rosto, me afastei dos fracos e cheguei ao topo. No meio da adrenalina corri um risco de verdade, mas atrás daquele risco uma grande oportunidade. Do alto grava esse nome, olho pra Cristo que é o seu rei. Viva a glória da segunda casa, vai doidão, tente outra vez. Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, eu quero ouvir, vai! Mais uma chance Deus me dá, e a glória da segunda casa eu quero encontrar. Me libertar de todo mal que o mundo me fez, quero tentar outra vez. Mais uma chance Deus me dá, e a glória da segunda casa eu quero encontrar. Me libertar de todo mal que o mundo me fez, tente outra vez. Quanto vale seu show? Sua fama arranca aplausos do público. Na igreja você arrasava com o lindo coral atrás do púlpito, lembra? No tempo passado a rapaziada curtia seu som. Agora eu pergunto pra ti se valeu a pena vender os seus dons. Cê pode ter fama, dinheiro, carangos, pano mais louco da loja, mas não tem a paz que vem de Deus, que realmente o que mais te importa. Vejo teus olhos tão fundos, mas não vejo alegria em ti. Mil vezes está ferido na igreja do que pensar em desistir. Talvez passa pela sua mente que sua pessoa está numa boa. Aliás, cadê sua moto, seu carro, Subaru? Onde está sua honra? Seus dons, valoroso louvor, a paz que buscou no Senhor. Cadê? Você desprezou, não zelou, peça rara enterrou. Jogou sua própria alma no poço que só encontra impureza. Essa beleza não tem mais, encontra contigo na salvação a incerteza. Cruzeiros cruzados, moeu sua mão, é troca de algo de Deus. Tente outra vez, em busca dos pertences seus. É tão difícil ouvir essas palavras que até te fazem chorar. Se proste mesmo nos pés do altar, porque a glória tu verás. Sim, tua vida precisa de um gás, mas retroceder jamais. Nem pensar em desistir por apenas materiais. Vai lá, se põe na água que purifica. Persuadido tu ficarás. Esperança está no Senhor, meu bom. Basta só esperar. Siga o exemplo de muitos aí, que uma nova vida se fez. Viva a glória da segunda casa, vai doidão. Tente outra vez, tente outra vez. Tente outra vez, tente outra vez. Mais uma chance Deus me dá, e a glória da segunda casa eu quero encontrar. Me libertar de todo o mal que o mundo me fez, quero tentar outra vez. Mais uma chance Deus me dá, e a glória da segunda casa eu quero encontrar. Me libertar de todo o mal que o mundo me fez, tente outra vez. Jordão e a cura de Naamã o leproso. Talvez não conseguiria se não tentasse de novo. E falta tão pouco, mas acho que a sua esperança terminou. Não acha coragem pra tentar, porque o seu mundo desabou. Se a vida é difícil, vivendo com Deus, acredita, sem ele é pior. Se as aparências enganam, procure olhar ao seu redor. Cercado de amigos, dinheiro e mulheres, vazada preenche o seu vazio. E é comum que critique o que eu canto, pois isso incomoda seu coração frio. Eu não me importo com o que você pensa, meu respeito, eu já fui assim. Me importo com a sua alma, que não gostaria de ter esse fim. Não acho que seja tão ruim se refletisse um pouco, e se soubesse que nessa noite pedirão sua alma, louco. Qual o preço do prazer que mata seu sonho, que amarga o coração? Que doente que tapa sua mente, que fecha seus olhos, que tira atenção. Alguém que faz, corre, caminha, conquista tudo com os olhos vendados, sem saber que anda em ciclos e nunca estará no caminho traçado. Vai com calma, homem ocupado, você pode estar se perdendo. Não foi esse o caminho que Deus planejou, pensa bem no que está fazendo. Ouça o recado por inteiro, eu sei que é verdade, traz tensão. O dia se acaba, as luzes se apagam, fica você e o seu coração. Faça uma retrospectiva, sua vida precisa, o caminho é óbvio. Tira a poeira da vida com Deus e volta pra casa, filho pródigo. Viva as promessas de vida abundante que um dia Deus te fez. Seu lugar te espera, erga suas mãos, vai doidão. Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Tente outra vez.